arte. Substantivo feminino. Derivado do latim, ars significa técnica, habilidade. Segundo Platão, é mímese. Segundo Ferreira Goulart, ela é feita porque viver não basta. Segundo meu pai, era aquilo que o Ronaldinho Gaúcho fazia com a bola na época do Grêmio. De vez em quando surge alguma polêmica com alguém dizendo que isso não é arte. Arte mesmo é isso aqui, ó. Mas então, o que é arte? Nesse episódio, eu converso com o professor Cristiano de Sales, do Departamento de Linguagem e Comunicação, e com a professora Luciana Silveira, do Departamento de Desenho Industrial e do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade, sobre arte, a função da arte e como mensurar o valor tanto estético quanto financeiro de uma obra de arte. Meu nome é Renan e você está ouvindo o podcast Polifonia. Don't touch, it's art. O Polifonia é um podcast sobre linguagem, ciência, tecnologia, mas acima de tudo sobre pessoas. O projeto faz parte do Programa de Protagonismo Estudantil e é produzido por alunos da UTFPR. Toda segunda-feira é lançado um episódio novo que você pode ouvir pelo seu navegador ou num aplicativo do seu celular como Google Podcasts ou iTunes. Se você tiver alguma crítica, elogio ou sugestão, pode entrar em contato com a gente pelo e-mail polifoniapodcast@gmail.com, pelo WhatsApp no número 99994-2372. O Twitter é o @podpolifonia e o Facebook é facebook.com/polifoniapodcast. Lembrando que se você gostar do que ouviu, compartilha com os amigos, porque conhecimento não serve para nada se não for compartilhado. O Polifonia volta depois de uma semana de férias e eu só gostaria de fazer algumas considerações antes do início do programa sobre a série de entrevistas que a gente fez com os candidatos ao governo do Paraná. Eu só gostaria de agradecer a todos que participaram desse projeto, que foi um projeto grande e trabalhoso, desde a elaboração das perguntas, a edição, a correr atrás dos candidatos e dos assessores, tomou bastante tempo nosso. Então eu agradeço ao professor Antônio de Oliveira e ao Grupo PET em Políticas Públicas pela nossa parceria. Eu agradeço ao professor Francis Dudage e à esposa dele, que foi quem elaborou a pergunta específica sobre saúde. Eu agradeço ao Getúlio Xavier, que é nosso amigo jornalista, que também nos ajudou nesse projeto. Agradeço toda a equipe do Polifonia e a todos os amigos que ouviram e compartilharam a série de entrevistas. Inclusive, algumas pessoas falaram que se basearam nelas para votar, então eu agradeço a todos vocês por isso. Infelizmente, como quem acompanha o podcast já deve ter percebido, nós não conseguimos entrevistar todos os candidatos. Inclusive, aqueles que nós entrevistamos têm uma tendência mais do centro para a esquerda. Mas eu digo para vocês que não foi por falta de tentativa que a gente não conseguiu. Inclusive, desde o início do projeto, a gente sempre procurou se manter isento, tanto que a gente procurou um parceiro para elaborar as perguntas, um parceiro que tem mais legitimidade do que a gente, até porque estuda, tem políticas públicas como objeto de estudo e de pesquisa. Na edição também, a gente procurou não interferir muito para não beneficiar um candidato ou outro. Só no caso da professora Priscila Bara do PCO, que eu fiz alguma edição, alguns cortes, mas só por uma questão técnica. E tanto que a fala dela está integral. A gente conseguiu contato com a maioria dos assessores, tirando com a assessoria do Genuísio Marinho, do PRTB, que a gente não conseguiu falar com ele. E com os demais candidatos, eu fiquei insistindo toda semana, fui atrás. Com a Cida Borghetti, a gente quase conseguiu uma entrevista. A assessora dela falou que talvez, no momento de deslocamento entre uma cidade e outra, ela conseguisse falar com a gente. Acabou não dando certo. Com o Ratinho Júnior também, o assessor dele, na quarta-feira antes da eleição, mandou uma mensagem. Já tinha até perdido a esperança de falar com ele, mas ele mandou uma mensagem falando que talvez conseguisse na quarta-feira. Eu fiz uma correria para ir atrás disso e, no fim, acabou também não dando certo. E é uma pena, porque é uma perda para o debate, né? você que está ouvindo poderia comparar as propostas e conhecer mais. Infelizmente, até também por uma questão de tempo, de agenda, não posso culpar totalmente os candidatos também, eles não puderam participar aqui com a gente. Mas agradeço a todos os assessores que foram sempre solícitos comigo, tanto os que eu consegui entrevista, tanto os que eu não consegui. Todo mundo sempre foi muito solícito e gente boa. Então eu só queria fazer esse meia-culpa aqui para vocês, entendendo que a nossa parte para ouvir todos os lados, a gente procurou fazer. Esse é o recado que eu queria dar, por enquanto é isso, e podem ficar com o programa agora. Hoje, então, eu tô aqui com o professor Cristiano Salles, que é professor da UTFPR no DALIC, que é o Departamento de Linguagem e Comunicação. Ele tem graduação em Literatura e Língua Portuguesa, mestrado em Literatura e doutorado em Literatura. E também tô com a professora Luciana Marta Silveira, que é professora da UTFPR no DADIN, que é o Departamento de Desenho Industrial, e no PPGTE, que é o Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade. Ela é graduada em Educação Artística, tem mestrado em Multimeios e doutorado em Comunicação e Semiótica. E hoje a gente vai falar sobre arte. Tudo bem com vocês, professores? Tudo ótimo. Então, eu convidei os dois professores, um de literatura e outro professora de arte, para ter uma conversa um pouco mais ampla sobre esse assunto. A gente poderia tentar, então, começar, não sei se é uma tarefa muito difícil, definir o que é arte, mas se vocês... Vocês fiquem à vontade para começar. Luciana, por favor. Vamos lá. O que é arte? Tem uma coisa que é geral, construída e geralmente afasta as pessoas, né? Porque parece difícil, parece intransponível. Tem uma coisa pessoal para mim, eu sou artista também, além de professora, então tem uma definição pessoal, né? E tem uma definição de dicionário, assim, né? Então, eu acho que a gente pode juntar as três coisas e dizer que arte é um meio de expressão, é um jeito da gente se comunicar, é um jeito de a gente dizer o que é importante para nós, é um jeito de resgatar a memória, é um jeito de firmar a memória, é um jeito político de estar no mundo. Eu acho que não tem jeito que não seja político, né? Mas é só para lembrar. E a definição de arte, para mim, é um meio de expressão. É um jeito de materializar coisas para me comunicar com outras pessoas. Ótimo, gostei bastante da resposta. Vou tentar somar alguma coisa só aqui. Concordo plenamente com a ideia da expressão, né? Até porque eu gosto muito de um filósofo chamado Merleau-Ponty, que vai muito isso, que estuda a fenomenologia e que vai muito para esse modo de pensar, que é o da fenomenologia, justamente visitando o terreno das criações artísticas, mais do que propriamente aquele emaranhado de conceitos inerente à filosofia. E ele aborda muito essa questão da expressão, né? Então, eu gosto bastante dessa definição que a professora oferece. E acrescentaria, talvez, que a arte, ela está muito ligada ao fazer, né? Em algum momento aí, no percurso do tempo, separou-se muito a experiência da subjetividade, daquela que é uma experiência mais objetiva. Uhum. E a arte... ela, sem técnica, ela simplesmente não existe. É a materialização, é a artificialização de de um dado fenômeno, de uma dada matéria, né? Uhum. Então, a técnica, ela é inerente à arte, e eu acho bacana que a arte é esse lugar onde objeto e sujeito... Eu vou usar um verso do Drummond, né? que a poesia seria o lugar onde sujeito e objeto se elidem. A elisão de sujeito e objeto. Acho que a arte é esse lugar mesmo, onde artificializa-se materialidades para que ocorra alguma coisa, uma vivência que a gente chama de estética ou de artística. É um modo de encarnar-se no mundo. Eu gostei isso. Também, é encarnar-se politicamente. Vencer a morte. Isso, é um modo de estar no mundo, né? Materializar as ideias. Isso mesmo. Eu coloquei alguns tópicos nesse assunto maior do que a arte. Por exemplo, a arte é só o que é belo ou a arte é o que choca? Vocês poderiam falar um pouco sobre isso, a opinião de vocês? Esse é um outro estigma, né, que a arte sofre, que mudou através dos tempos, assim, né? O que, que é chocar, né? Às vezes uma coisa tão linda, tão bonita, que choca do mesmo jeito. Então toda obra de arte, ou toda forma de arte, para não falar de obra, né? Uhum. Toda forma de arte, toda essa comunicação, toda expressão, ela choca de alguma forma. É porque ela se materializa num lugar inesperado. E com isso ela choca mesmo não sendo chocante. A gente define chocante como sendo uma coisa ruim, que te chacoalha, que te perfura, que te rasga de algum jeito, né? Mas as coisas bonitas, emocionantes, delicadas, sensíveis no sentido de obra de arte, no sentido de bonito, também chocam. Então, arte não é só o que choca. Eu não posso definir arte através do que está. Então, se choca, é arte. Uhum. Né? A gente não pode fazer o caminho da volta, né? Porque o bonito de arte é justamente isso. Não tem receita para fazer. Então, eu posso até definir o que é arte, mas eu não posso fazer a volta. Eu falo assim, a arte é o que choca. Eu não posso dizer que tudo o que choca é arte. Eu não posso fazer essa volta, né? A mesma coisa funciona para o que é belo, né? O belo é um conceito que a gente construiu, que a gente não inventou, mas construiu, né? É um conceito cultural dos homens, mulheres, dos seres humanos, né? E aí a gente atribui isso. Quando viram as coisas, quando viram modelo, começa a provocar preconceitos. Então, de novo, eu posso dizer que tudo que é arte é belo, mas eu não posso dizer que tudo que é belo é arte, né? Porque não posso fazer essa volta, porque quando vira um modelo, a gente costuma pensar sobre aquela fronteira. Polifonia volta depois de uma semana de férias, né? Eu só gostaria então, de fazer algumas considerações ajuda a pensar finais justamente antes do episódio na desconstrução sobre dessa fronteira do que a série é, de entrevistas do que com choca, os candidatos ao governo do que Paraná é belo, que a gente fez nas últimas por que semanas. Que tem que ser belo? Por que em primeiro que lugar, que eu gostaria de agradecer por que a todo que mundo tem que participou ser desse arte projeto. Por computador para ser arte contemporânea. Por que, que tem que ser. Desde o momento da elaboração das perguntas, uma arte a edição que desconstrói ou que machuca dos candidatos, uma obra então, de os arte, assessores. Né? Então, foi um essas questões grande. É que são meio. Então, eu gostaria de agradecer fluidas, ao professor Antônio né? de Oliveira e ao e pessoal aí você do falou grupo PET são maiores Públicas, que a definição. Que foram quem, de arte, as pessoas né? que elaboraram as perguntas. Que é o que define. Que foram feitas aos candidatos. Eu agradeço arte, também ao professor Francis Dudage, ajuda a gente a esposa dele, que foi quem elaborou a pergunta específica sobre saúde. Então, é essa relação. Eu vejo numa relação. Meu amigo Getúlio Xavier. Definição. Que é jornalista e me ajudou também com esse projeto. A toda a equipe do Polifonia. O que cala também, e aos né? amigos que ouviram dessa... e compartilharam o nosso projeto. Inclusive, tiveram algumas pessoas arte, que me disseram que se basearam nas entrevistas para votar. Então, agradeço silêncio, a todos vocês né? por isso. E eu só peço desculpa por não ter conseguido falar com todos os candidatos, mas eu digo aqui que não foi por falta de tentativa. Vocês podem perceber que a gente conseguiu falar só com o pessoal da esquerda e do centro, não conseguiu falar com a direita. Né? E isso acabou prejudicando é a divulgação do podcast, sentido, que eu já tinha combinado com o pessoal tá muito da comunicação, ao que escapa também. Que para a divulgação das entrevistas nos meios oficiais da universidade. De arte, e por eu não ter conseguido falar com o pessoal da direita, acabou que a divulgação do podcast ficou só entre as pessoas que eu conheço, entre quem já conhece o Polifonia. Eu não consegui expandir isso para o resto da universidade. O que está acontecendo. Mas, enfim, foi uma experiência bacana, nesse plano. Foi enriquecedora, né? Organizar isso, tudo ela isso, me parece de todo mundo. É claro que existe todo o, como eu falei antes, foi uma coisa procedimento para mim, não artificializar que a gente um objeto, fazer isso. Uma matéria, para que uma vivência ocorra ali. Então, há as outras critérios fazendo técnicos, como o TSPR não ia fazer, né? Venda poiéticos, a gente acabou também indo atrás, até porque uma entrevista por telefone, né? Como a gente há propôs aos candidatos, uma materialidade poderia ser feita que oferece, mais facilmente mas do parece que a experiência se concretiza naquilo que não cabe, naquilo exemplo. Que escapa, naquilo que mas, enfim, indefine o único candidato mesmo, que eu não consegui entrar escalar, em contato, né? Com a assessoria foi o Jean Luiz Marinho, do PRTB, que eu só consegui falar com o pessoal do Facebook dele, que depois pequena daquilo que pode ser. Com a Cida Borghetti, né? Eu achei que talvez então, fosse a gente pode pensar, uma entrevista. Por exemplo, na relação, isso é muito como a gente comentou aqui antes, outro, se abrisse os microfones, cada item o desse Ratinho é um também. Item... Eu já tinha esperança, já tinha perdido a esperança de falar com assim, ele. Com aí, na muito última quarta-feira, né? O assessor me mandou uma mensagem até falei que dava umas teses de doutorado. Eu fiz uma correria para ir atrás, enfim, mas a relação da arte com a técnica e da arte com a tecnologia. Mas no final, o que acredito que, a gente que o chama, resultado foi positivo, né? A gente precisa da técnica para materializar. E como eu estava conversando com o professor Antônio, eu acredito que mas as entrevistas tecnologia não é um servem jeito só para essas interação eleições, com mas a elas também servem para a gente é entender do que a como técnica. Pensam os candidatos então, e os partidos e de que lado saber eles se colocam que aquele verniz, no espectro político. Que a cola de coelho, até porque junto com existe o alvaiade, uma falta de entendimento aquele, do que é isso dentro do Brasil. Aquele... Então, código, eu acredito, né? Que se a gente as for falar de língua, oferecer, né? Esse tipo de... É uma diferença, né? Língua, tipo linguagem quem também, tá, mas pra quem tá meio eu quero perdido. Falar de artes por plásticas, é isso, não gosto muito de artes então visuais, com porque o aí a gente estaria... Todas as artes são visuais, né? Assim como todas as artes são de todos os sentidos, né? Você... apreende, vamos falar com do Merleau-Ponty de novo, né? Uhum. Apreende com todos os sentidos as coisas, e de uma forma sinestésica, inclusive, né? Mas eu vou voltar lá para a técnica. Arte e técnica, eu preciso da técnica para materializar aquilo que eu estou imaginando. Mas isso não acontece de um item para o outro. Por exemplo, primeiro vem a imaginação, depois eu vou materializar, depois vem a avaliação, né? As coisas não acontecem uma atrás da outra. Quer dizer, a imaginação a respeito daquela obra que eu quero colocar já tem uma negociação com a técnica que eu vou usar, né? Porque muitas vezes eu não tenho habilidade manual para fazer aquilo, ou eu não tenho habilidade para mexer com todos esses botões que você está mexendo aqui, ou eu não sei falar aquela língua. Uhum. Né? Então, existe uma negociação com a técnica. Perfeito. E eu poderia dizer que é até uma inspiração pela técnica. Eu, por exemplo, eu faço aquarela. E eu faço aquarela de um jeito... Tá, tem um jeito tradicional de se fazer aquarela. Aquarela existe há muito mais tempo do que eu, né? Mas o que me encanta na aquarela é o cheiro. Porque a aquarela usa um aglutinante que é o mel, né? E aquilo junto com cada pigmento diferente tem um cheiro diferente, né? Então, aquilo me seduz... De pensar, bom, como é que eu vou materializar? Eu já tentei a tinta acrílica, já tentei a tinta óleo, já tentei... Não consigo negociação. Então, a relação arte e técnica passa pela materialização sempre. Eu não sou de teatro. Também nunca fiz um poema. Sou alucinada em literatura, mas nunca tentei fazer. Eu escrevo artigo científico e olha lá, né? Escrevi um livro, mas sempre assim, didático, né? Uhum. Para ensinar a teoria da cor, que é uma questão à parte. Bom, mas imagino que exista a mesma situação, assim, de relação, né? Entre o que a gente está sentindo, quer comunicar, quer se expressar, e as possibilidades de materialidades que ali se coloca. Inclusive no tempo, quer dizer, a pressão que eu sinto, Luciana, para não fazer aquarela hoje é imensa, porque eu estou num país, numa situação, né, pós-moderna, né, que se eu não fizer via computador, de algum jeito, né, provar a materialidade por computador, não é arte contemporânea. Acontece que o computador me seduz a pensar a minha aquarela. Ele está no viés de concepção, de discussão, de materialização da obra. Então, o que que acontece? A relação entre a arte e a tecnologia expõe a minha localidade no mundo, né? Então, a expressão da arte, ela tem que ser discutida ou ser... Como é que a gente fala isso? Ser equacionada, para não dizer uma palavra meio feia, né? Equacionada. dessa forma, quer dizer, na relação com a técnica, existe a negociação, a inspiração, a possibilidade, né? Agora, eu, como artista, eu estou inserida no mundo. Eu como, eu durmo, eu namoro, eu tenho pressão do dia a dia. Então, todas as mídias estão me seduzindo também. Claro. E você está encarnado. Nada, é como signo, né? É isso. Eu gostei, eu achei muito bonita a imagem que você usou do cheiro, né? O cheiro te encanta. E por mais que o resultado dessa materialização da experiência sua, quando chega para o espectador, não oferece o mesmo cheiro, mas aquele cheiro está lá. Ele faz parte do traço, da forma escolhida. O espectador também seduz, né? Porque a gente sente com o corpo inteiro. E porque a relação que... Bom, já que foi citado, né? O Merleau-Ponty de novo. A relação que se estabelece entre o corpo de alguém que observa uma obra de arte e o próprio corpo da obra de arte é muito mais estreito do que se possa imaginar. Né? Ele sugere lá naquele livrão dele, lá, o Fenomenologia da Percepção, ele sugere que o corpo... Né, o corpo fenomenal que ele está tentando conceituar, que é o corpo de quem vive as experiências, seja o artista, seja o leitor, esse corpo ele deve ser comparado não a um objeto físico, mas ao próprio corpo da obra de arte. Por quê? Porque ambos sintetizam a experiência. Então, o meu corpo é onde a experiência vai ser sintetizada, assim como o corpo da obra de arte, até que, né, estabelece-se ali uma relação carnal, né, entre o objeto que está despertando, evocando a experiência em nós e nós mesmos, porque a cada novo signo, né, que tem essa potência estética de nos colocar numa situação de arte, a cada novo signo, a gente está ali sendo interrogado por coisas que a arte nos traz, porque ela devolve as perguntas, ela não responde nada, uhum. Né? Então, eu vou me significando no mundo com aquele objeto. Eu passo a olhar com um olhar dele também, né? Tem um olhar que é devolvido, tem uma dúvida que é devolvida. E eu acho muito bonito. E eu anotei três coisas que você falou aqui, Luciana. Que eu achei bem bonito. A imaginação, né? Não é hierárquico, não é em ordem cronológica. O Otávio Paz tem ele usa a palavra imaginação como assim, criar imagens para, né? Então a gente está sempre imaginando, criando imagens para esse devir, essa coisa que ainda não é, né? E então a proposição de imagens, e é óbvio que ela só vai ser concretizada numa negociação com a técnica. Achei ótimo, delícia essa explicação sua, uma negociação. Muitas vezes o resultado que vai ficar ali, ou numa parede, ou em qualquer outro espaço-tempo, o resultado, ele é fruto, às vezes, mais do limite. E como você conseguiu solucionar isso com a técnica, dá negociar com a técnica. Alegria de solucionar isso, alguma coisa. Do que necessariamente da concretização. Exatamente. De uma inspiração, de uma imaginação. Do caminho, né? É o que mais ou menos define a arte contemporânea hoje, assim. O bacana está no processo, não efetivamente no produto. Uhum. Né? Então, você vivencia o processo junto. Agora, você falou uma coisa muito bacana, que é bastante cara à história da arte, que é a função, né, da arte. A gente viu agora lá o museu pegando fogo. Uhum. E tal... E deu aquele sentimento de, puxa, ainda estamos, né, nesse desrespeito, nesse não saber, né? Para que serve, né, a arte, assim? Para quê? Durante muito tempo, a gente desconectou a arte de cultura. Ficou uma coisa enuviada, assim, no meio, né? Olha, o artista é um ser iluminado. Ele está lá em cima, na Torre de Marfim, e aí ele recebe alguma coisa de um cosmos, né? Dá uma chacoalhada assim e faz alguma coisa estupenda, né? Sem trabalho nenhum. Aliás, se tiver prazer, não vale nada mesmo, né? Porque tudo que é feito com muito prazer, né? Pronto, já pagou. A própria então, separação da imagem do artesão, né? Isso, é nisso que eu ia chegar. Uhum. Porque a gente continuou caminhando, eu não vou usar a palavra evolução, porque eu acho complicado, não sei se a gente evoluiu ou se a gente não evoluiu, né? Mas eu queria dizer que tudo, a gente caminhou para um lugar mais obscuro ainda, que era assim... Tudo que não tem função, que não serve para nada, é obra de arte. Então, se eu não entendo, é alguma coisa de arte. E tudo que eu entendo, quer dizer, um vaso indígena, um cesto indígena, um aparato que tenha sido usado na escravidão que aconteceu aqui no Brasil... uma armadilha indígena não pode ser considerada como objeto de arte, porque eu entendo, é uma armadilha, ela tem uma função. Ela não tem uma estética, né? No sentido de, tá, hoje a gente está questionando isso daí. A gente está questionando e fortemente, porque gerou preconceito sem precedentes, a ponto de a gente ter um museu incendiado, né? E tá, tanto faz, né? O museu incendiado, a gente tem que fazer outro podcast para isso, né? Porque acho que agora seria entrar por uma outra seara, assim, de respeito a isso. Mas o fato é que, qual é a função da arte, né? A arte para quê? A gente sempre está se perguntando, não só a gente, mas em todos os tempos, né? Houve tempos que muda com a cultura, muda com o que a gente vai agregando de memória, né? Então, a arte tem uma função? Tem, sim. E não é uma só, são muitas, né? Mexer com o estranhamento das pessoas, né? Traz a memória à tona, faz desenvolver o senso crítico. E nós, sem senso crítico, a gente não consegue votar. A gente não consegue estar no mundo. A gente não consegue se perceber os limites éticos, né, da nossa relação. A arte está nesse conceito de construção, confirmação, desconstrução das relações de percepção entre as pessoas. Então, essa é a função. Então, por isso, não tem sentido eu me perguntar por que que tem um cesto indígena no museu. Né? Por que que tem um cesto indígena? Se eu sei que é um cesto, eu nem imagino para que serve aquele cesto. A gente insere esse cesto na nossa cultura, que é uma cultura diferente, que inclusive escraviza essas pessoas, inclusive negligencia essas pessoas, não é? E aí traz para a gente um significado que não é o significado deles e afasta de obra de arte. Nós temos muito a aprender com esses objetos, né? Por ser materializada a arte, existe o que a gente chama de cultura material, que nos define, fica nos lembrando. Fica nos lembrando, por exemplo, a heteronormatividade, que a gente tem que ser ou homem ou mulher, e se for homem tem que ter essa masculinidade, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que se comportar desse jeito, se for mulher daquele jeito, daquele jeito. A obra de arte está nesse contexto, as obras, as peças, a literatura, a poética, né? Tá para a gente vivenciar a desconstrução dessas dicotomias. A gente não tem outro espaço para vivenciar a desconstrução dessas dicotomias. Não existe outro espaço. Eu vou aproveitar esse gancho para... eu acho que a gente já está aqui transbordando a pauta, né? Tudo bem. Você falou, não, mas assim que é bom. Eu acho... falou da função, né? Eu acho que o temor de atribuir uma função à arte vem... talvez da ligação imediata que se faz da função com o utilitarismo, né? Ou talvez o que assuste as pessoas em geral, nós também, em falar que a arte tem uma função, é essa associação imediata. Ela tem uma utilidade, então? Eu tenho por costume falar para os alunos que ela não tem uma função a priori. Ela não tem uma função. Ela tem potências. A arte tem muita potência e aí naturalmente ela tem efeitos, ela tem um efeito transformador e também não vamos entrar na linha evolutiva, um efeito transformador para o bem, coisa que o valha. Ela tem um efeito, né? E uma potência, fruto de uma potência. A função não é pré-estabelecida, eu penso assim. E porque quando a gente liga a uma função definida para a arte, a gente corre o risco de perder com ela o caráter corrosivo mesmo, o caráter destruidor que é inerente a um objeto de arte, né? Vamos supor, nós estamos aqui num lugar instituído de ensino, dentro de uma universidade tecnológica, federal, né? As coisas, elas sempre parecem cerceadas por uma certa utilidade. E se a literatura, a arte está aqui dentro, é bom que ela seja preservada como o fenômeno da desestabilização, da corrosão, da transgressão. Isso. Né? Essa então, é uma talvez, função importante. É um efeito, é uma potência. Mas ela é sempre negociada, né? Sempre. Essa função nunca está no mesmo lugar, é isso que você está falando. Isso, não e você tem falou receita, tem várias, né? Funções, né? Então, isso. E elas acessam essas funções todas as vezes. Não. Elas são negociadas. É igual a pergunta primeira ali, né, do chocar. Não é porque choca que é a arte e nem sempre ela vai chocar. Então, estabelecer antecipadamente quais são os fenômenos despertados pela arte é que talvez não mereça ser feito a priori, né? E agora, é claro, ela cumpre função na sociedade à medida que ela seja usada como esse lugar de instabilização, mesmo em lugares como esse, instituídos, né? Veja, você explicava às vezes dessa quase pressão que você sofre de tentar se expressar também pela tecnologia mais contemporânea. É pertinente falar isso dentro de uma universidade tecnológica, né? Se é para tematizar tecnologia dentro de um lugar como esse, que seja em sua complexidade conceitual e não apenas na sua materialização em plataformas, né? Então, eu acredito que dá para ser muito contemporâneo usando signos antigos ou de outros tempos. Dá para ser ultra contemporâneo. Uhum. Se nós partirmos, por exemplo, do princípio de que o contemporâneo, o fenômeno contemporâneo é aquilo que desestabiliza a própria sedimentação do tempo, né? E não necessariamente é o contrário do que vulgarmente se conhece. O contemporâneo não é o que confirma o tempo, é o que desestabiliza o tempo. E dá para desestabilizar com signos de outros tempos, não precisa ser o signo mais tecnológico digital do momento. Sim, isso é historicizar a obra, né? Tem um exemplo bacana que é você pensar que arte e tecnologia é tudo que é produzido pelo computador ou através do computador, né? Você pode produzir uma bienal inteira com exibição de um software determinado. Você pode fazer fractais, por exemplo, imprimir, como foi a primeira exposição de arte e tecnologia na Bienal, quando surgiu essa ideia de arte digital. Uhum. Tal. Hoje a gente já questionou, né? Eu sou professora de arte e tecnologia no PPGTE, que é um programa de tecnologia e sociedade, né? A gente está ali justamente para dizer que, olha, a tecnologia não está localizada no artefato, ela está na relação das pessoas com os artefatos, né? Da sociedade com esses artefatos, que são, por sua vez, produzidos pelas pessoas. Então, se a gente pensar a arte nesse contexto e no questionamento dessas fronteiras, né, que a gente vai colocando, aparece isso que você estava dizendo. Olha, a relação é importante, o processo é importante. A gente vendo a arte como meio de expressão, fazer arte hoje, arte contemporânea, você pode fazer o que você quiser, com o que você quiser, né? Só não vale quebrar a guitarra porque alguém já fez isso, né? Então, esses limites a gente vai estudando, vendo os limites que já foram colocados e questioná-los de novo, vendo, e agora, como é que seria quebrar a guitarra? Naquele momento, se eu quebrar a guitarra numa sala de aula, se eu quebrar a guitarra num outro palco que não seja num palco de música, o que que acontece? Se eu descrever o sujeito quebrando a guitarra. Então, é essa relação que a gente tem com a história pode ser mediada pelos artefatos, né? Essa mediação, ela é explícita. Na obra de arte, ela é explícita. Então, isso provocou, inclusive, um sujeito não determinado também, que está diante dessa obra de arte hoje. Esse sujeito está assim, ele não está mais como ele estava no século XV, XVI. Meu Deus, que aquarela! Meu Deus, como é que ele fez isso? Ele pintou 5 mil fios de cabelo? Com todos, o Jan van Eyck fazia isso, né? Ele pintava cada fio de cabelo com luminosidade em cada um deles, né? Era outro tempo, ele era mais calmo. Puxa, não consigo dizer isso, né? E aí a minha situação diante de um van Eyck é completamente diferente da minha situação diante de um quadro do Paulo Pasta, que é um brasileiro que faz áreas enormes de cor, campos de cor enormes. A minha situação como sujeito na frente, observador, interator, o que você quiser chamar, é diferente. É pensar, a tecnologia estava mediando a situação. Então, media também a minha percepção daquilo, né? E é assim que ela continua comunicando. É assim que ela continua mudando função, né? Tudo tem os 5 sentidos e a gente está em outro tempo. Isso faz a gente... E, inclusive, a beleza é a diferença, né? Isso faz eu ver de um jeito e você ver de outro. Então, a história fez isso com a gente, né? A percepção vai mudando, inclusive. Não vou falar do Merleau-Ponty de novo. Legal demais. Eu posso retroceder um pouquinho aqui na nossa lista. A professora falou um pouco sobre o que é arte, o que não é arte, que não necessariamente o que choca vai ser arte. A gente poderia falar um pouco sobre isso, já aproveitando esse tópico aqui de como a expressão é usada no dia a dia. Se fala em futebol arte, arte de viver, arte dos negócios. Então, como que você define o que é arte e o que não é? Bom, vamos voltar lá, então, né? Vou falar de outro pensador, não é um filósofo, mas é um antropólogo, Alfred Gell, ele falava assim, não foi exatamente aquele brigou com outras pessoas, enfim, né? A gente, para variar, não tem que ver o produto, tem que ver a discussão, né? Que foi boa ali. ele estava dizendo por que, que a armadilha dos índios, esqueci o nome do povo, né? Estava sendo exibido em Nova York, numa super galeria, né, tudo branco, com um cubo assim, e estava lá a armadilha. Se essa era uma obra de arte ou se não era uma obra de arte. Era uma armadilha que esses índios usavam no seu dia a dia. Né? Faziam futebol, faziam qualquer coisa com ela. Né? E aí ele traz uma imagem muito interessante, assim, ele traz, olha só, o que é uma armadilha? O que é uma armadilha? Presta atenção, é muito bacana isso. O que é? Deixa eu ver se eu vou conseguir explicar, assim, o jeito que ele explica, né? Porque é muito legal, assim. A gente tem pensadores brasileiros trabalhando com ele, que é a Els Lagru, bem bacana também. Bom, deixa eu ver se eu consigo. O que é uma armadilha? Uma armadilha para um leão é diferente de uma armadilha para um peixe, que é diferente de uma armadilha para uma girafa, né? Aí o sujeito que está lá, ele tem um conceito geral do que seria uma armadilha. A armadilha é assim, eu quero me comunicar, eu quero atrair esse ser e eu quero pegá-lo. Seja fisicamente, ou seja intelectualmente, emocionalmente, seja, né, amorosamente, como diria o Bakhtin nas relações. Né? Então, o que é uma armadilha? Uma armadilha é uma mídia que está ali. O que, que tem ali dentro? Tem a intenção de quem fez, mas ela se modifica conforme o que você quer pegar. Pode ser que eu tenha feito uma armadilha para pegar um leão e peguei uma girafa. Né? Ups! Então é uma armadilha maior do que eu imaginava. Né? Ou então aquela girafa está meio leão, não sei. Né? Então as categorias... ele fala que é uma obra de arte porque a arte é exatamente assim. A gente tem essa mesma intenção. Essa intenção de armadilha. Ele não define assim, a arte é uma armadilha, vocês estão entendendo, uhum, né? Mas essa sedução, né, para pegar a pessoa, para atrair a pessoa. Tanto que eu não posso dizer que a pessoa que passou pelo quadro do Paulo Pasta e não olhou, ou então só virou de costas, tirou um selfie e foi embora, né? Que ela não interagiu com aquela obra. Interagiu também porque a negação, os silêncios que a gente estava falando no início são importantes, né? Por conta da mediação. A armadilha funcionou? Ela funcionou porque teve uma negação. Então ela sempre funciona. Né? Então eu diria assim, voltando, né, ao que é arte, o que não é, né? É uma armadilha. Ela é pensada, ela é negociada, porque essa armadilha, se for para uma girafa, ela vai ter um tipo de fio diferente, um tipo de rede diferente, para atrair a girafa e para pegá-la, para ser capaz de segurar ela ali. Né? A obra de arte é a mesma coisa. É para todo mundo? A armadilha dá para todo mundo? A gente tem no público girafas, leões, macacos. Né? O macaco é super inteligente, ele até fala do macaco ali. O macaco é inteligente, ele pega a situação, então tem que ser uma armadilha bem diferente. Assim, né? Então daí muita gente fala assim, arte elitista. Né? Eu digo, bom... Eu acho, como diz um pensador, já vou me lembrar o nome dele, Agnaldo Farias. É um crítico que, aliás, é curador do nosso MON agora, depois de bastante tempo. Ele diz, olha, a arte é sofisticada, mas elitista tudo é. Se você é professor de português, você está negligenciando todas as outras línguas. Você está sendo elitista. Então, eu também não posso dizer... Né? Então tem essa coisa de ser uma armadilha, tem a vontade de pegar todo mundo, né? De chegar para cá, vem conversar comigo, não tem verdades ali. A obra de arte não tem, esse é um ponto muito legal, a obra de arte, as obras de arte não tem verdades absolutas. São sempre negociadas. Então, se você achar que você... Ah, entendi o que o autor estava querendo dizer. Pronto, interpretei a obra de arte. Ledo engano. Você não interpretou. Você não chegou na verdade absoluta porque não existe verdade absoluta. Isso foi uma proposta da armadilha. Pode ser que pegue um leão, pode ser que pegue uma girafa, os dois juntos, e daí dê uma outra coisa, né? Então, quando você fala assim, do dia a dia, né? Futebol, arte, arte de viver, eu acho que é uma arte com A médio, né? Não é nem A maiúsculo, nem A minúsculo, porque não existe isso, né? A gente tem que desconstruir as belas artes do artesanato, né? Não existe isso, mas seria um uso da palavra arte no sentido de expressão, no sentido de coisa bacana que se destacou, né? Não necessariamente com essa relação forte que pode ter de desconstrução, de reconstrução, de construção do senso crítico, né? Pela percepção. Eu acho que daí a gente precisa tirar, né? Examinar o futebol de uma outra maneira, examinar a gastronomia de uma outra maneira. Eu não tenho nada contra, né? Mas eu acho que é um uso da palavra que é um uso específico. Assim. Eu sou professora do curso de design também, né? E a gente já tem um problema de cara, né? Design, arte, arte, design, né? Que aí precisa outro podcast para a gente conversar. Mas design também tem esse problema, né? Design de sobrancelhas, design disso, design que a gente vê, né? Nos letreiros mesmo, né? E a gente costuma parar e pensar, mas tá vendo? Ó, causou estranhamento. Né? Com arte é menor ainda. Eu só tenho um pouco de medo que esse não estranhamento dê outro incêndio em outro museu, né? Porque beira a falta de respeito, assim, beira a falta de opacidade, né? Os artistas costumam ser invisibilizados, né? Quando a gente tem necessidades mais prementes, assim, né? Necessidades materiais, necessidades de saciar a fome, sono, doença, essas coisas que são prementes para o ser humano físico, né? E agora, politicamente, para a gente conseguir que a comida chegue, que o sono possa ser resguardado, a segurança, a arte é imprescindível. Então, essas relações vão acontecendo e é bom, isso que eu queria dizer em relação ao futebol, à arte. Então. Eu queria falar um pouco também sobre, vocês estão usando essa palavra direto, estranhamento, por que que a arte moderna e a arte contemporânea, elas causam tanto estranhamento? Por exemplo, sei lá, acho que é o Duchamp que tem o urinal, né? Uhum. E, por exemplo, na literatura tem o que me causa bastante estranhamento, poesia concreta, poesia marginal, outros tipos de arte que causam esse impacto, assim, tipo, nossa, por que que isso é arte? Você poderia falar um pouco sobre isso? Quer começar, professor? Bom, a fonte do Duchamp, ela trabalha não apenas na perspectiva do estranhamento, né? talvez a pintura dele trabalhe mais nessa chave do estranhamento, do deslocamento do observador, né? Que ele dialoga lá com as vanguardas. E a fonte, ela está dialogando já com um deslocamento da própria materialidade que vai resultar em objeto de arte, né? Deslocar, se apropriar de um artefato, um instrumento, um objeto que não está instituído como arte e deslocá-lo para um lugar em que ele passa a ter, gozar desse status, né? E eu acho que o Duchamp, quando faz os readmade, tá mais mexendo com isso, assim. Mas o estranhamento, ele... Eu gosto de pensar o estranhamento mais no sentido do fracasso das referências, fazer fracassar as referências, né? Estar confrontado com signos que talvez ainda não tenham sido sedimentados no seu repertório, é estar submetido a uma situação de estranhamento, né? E você atribui isso à arte moderna e contemporânea. Sim, e não só moderna e contemporânea, de modo geral, esse fracasso de referências sempre foi estimulado em outros tempos também de fabricação de artefatos artísticos, né? E como as demandas vão mudando com o tempo, né? Como diferentes tempos, diferentes desejos, diferentes formas de construir horizontes e repertórios, é natural que o modo de provocar o estranhamento vá se reconfigurando. A arte contemporânea, às vezes, põe em xeque a própria questão da comunicação, né? Não é que ela não comunica, ela comunica, porque o conceito, a noção mais legal de comunicação talvez seja essa de colocar em comum. Colocar em comum não significa necessariamente decodificar algo. Colocar em comum pode ser colocar em comum esse fenômeno da encarnação, da expressão, que não precisa caber numa explicação, né? E talvez a arte contemporânea esteja aí percorrendo esse caminho de experiências, de estranhamento, que na arte moderna talvez tenha dialogado com algumas vanguardas, né? Mas a gente não pode esquecer que isso que a gente estuda na história da arte é o que foi... confiscado pela história como arte. Não significa que a arte moderna seja Duchamp, que a arte contemporânea seja o Instituto do Inhotim, né, em Brumadinho. Aliás, é sintomático que a arte contemporânea tenha como um dos principais espaços de exibição hoje um lugar chamado Instituto. Porque isso já mostra como há um discurso aí, uma jurisdição sobre o discurso da arte. Ali ela está instituída. Ai, o que é arte contemporânea? Vai lá em Brumadinho e vê o que é arte contemporânea. Bobagem, né? A gente sabe que isso é uma ação política também de firmar, porque em algum momento é necessário assumir, né, o discurso da arte, e o que eles parecem fazer é querer assumir o discurso da arte, e isso sempre é importante, mas isso não significa que o estranhamento seja tentado hoje, apenas a maneira do que é feito lá, assim como na arte moderna, o estranhamento não tenha sido provocado, apenas a maneira como trabalharam alguns artistas que queriam fazer aparecer vanguardas, essas coisas. Exemplo disso, eu vejo na poesia, né? É a convivência de poetas como Mallarmé e Rilke, absolutamente diferentes, né? E pulsantemente modernos. Então, toda a tentativa de redução de um estranhamento para uma dada época, ela consegue nos oferecer mais contra-exemplos do que exemplos. Né? Então, a gente tem ali Eliot, Rilke, isso também são autores canonizados. Imagina quantos não foram limados pela eleição, pelo elitismo. Né? Mas mesmo assim, dentre aqueles que ficaram para ser... experimentados hoje, há uma diferença absurda de como cada um tentou provocar o estranhamento, né? Então, o estranhamento, ele está mais nessa, eu acho que nessa vontade de renovação de repertório, né? Concordo. Eu acho que até a palavra estranhamento não é necessariamente ruim, né? Mas eu acho que a colocação dele aqui foi uma coisa assim, mais para recusa, né? A gente está sentindo assim, uma recusa da arte contemporânea. E essa é uma contradição, um paradoxo muito grande, porque essa recusa ou esse estranhamento de agora, quer dizer, a gente pode pensar no conceito de estranhamento conforme a gente foi caminhando, né? Que muda. O estranhamento, o jeito de provocar esse estranhamento muda. A arte contemporânea, ela está estupidamente próxima da vida cotidiana, estupidamente. Se você for pensar antes, os quadros, bom, o teto da Capela Sistina, ou se a gente quiser ver aqui o Debré, que era um pintor francês, veio para cá com a missão francesa, convidado pelo Dom João VI para formar a nossa visão de arte. Né? Fundar o Museu de Belas Artes. Fundar a Academia Imperial de Belas Artes. Ele veio para cá, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso, mas ele tinha dois trabalhos. Ele tinha um trabalho que era pintura histórica, de construir o Império aqui, né? Como estava sendo construído de Napoleão lá. Então, aquela pose, né? Aquele jeito de olhar, aquela pele branca, aquelas pessoas da elite brasileira, política, da corte que estava vindo para cá, né? Essa era uma imagem. E aí, nas horas vagas, ele fazia as aquarelas pintando o dia a dia daqui, né? Como é que os negros transportavam os brancos, né? Sendo que eles não podiam tocar nos brancos. Então, os instrumentos que existiam, né? Então, um estudo sociológico do que estava acontecendo aqui, fantástico, né? Próximo da vida, próximo do cotidiano. Então, como que a gente tem que estar diante dessas duas obras? A gente tem que estar de jeitos diferentes, porque o estranhamento provocado é diferente. Diante da obra da construção do Dom João, eu tenho que estar assim, uau, né? Olha só quantas coisas ele trouxe do neoclássico francês para cá, para fazer o nosso rei. Veja só como ele misturou as tintas para chegar nesse tom de pele, que era um aprendizado clássico, acadêmico, não sei o quê. Diante das aquarelas, eu não tenho que estar com esse mesmo olhar, porque senão eu falo assim, meu Deus, que desenho ruim. Que coisa desproporcional, que falta de composição, né? Olha como a beleza muda, né? O conceito de beleza muda. Eu tenho que estar diante, meu Deus, era assim que acontecia? Ou será que era um olhar de pintor? Será que era um olhar francês em cima da gente? Ou não, né? Me fazendo pensar nos dois lados, o que eu sinto. Depois de estudar bastante, né? Porque você está falando de arte contemporânea que está acontecendo agora. A gente nem está chamando de arte contemporânea mais, está chamando de arte recente, né? Porque sempre é arte contemporânea, né? Então a gente chama de arte recente. Você está falando de arte recente, né? Então a produção teórica a respeito dessa arte está sendo agora, né? Então, eu tenho uma opinião pessoal. Eu acho que a gente está trazendo um jeito de olhar de outros lugares. A gente está trazendo um jeito de olhar da missão francesa para essas obras que estão acontecendo agora. E nem agora, porque o Duchamp aconteceu nos anos 60. O Duchamp fez aquilo de raiva, né? Ele queria mostrar para o salão que tinha uma postura política, que tinha uma escolha política. Então, se ele mandasse com um pseudônimo, né, e alguma coisa já construída, pelo menos os caras iam parar para pensar, né? E com isso, ele revolucionou mesmo. O estranhamento foi de matar. Porque a gente está tentando entender, né? Não só ele, vamos falar de brasileiros, que eu acho bem interessante a gente trazer para cá, né? O Hélio Oiticica fez isso com a gente também. Ele não ficou lá no quadro, Ele falou, eu quero vestir essas cores aí. Que, por sinal, as pessoas da favela já vestem essas cores aí. Então, vamos aprender com o movimento delas ali nas cores, né? É, o Hélio é um artista potentíssimo nesse questionamento do lugar, né? Da arte, do espaço. Isso. Primeiro, isso. Ele questiona o espaço tridimensional, que já não é mais para dentro do quadro, é para fora, faz aquelas formas saltarem da parede. E depois, mais do que ver as formas saltando e vibrando no espaço tridimensional, que é o espaço nosso, do espectador, isso, também querer fazer com que esse movimento das cores atenda o movimento do nosso próprio corpo ao vestir aquilo. E como é próximo da gente. É muito próximo da gente. Nós temos parangolés. Sim. Né? Nós usamos parangolés. Então, é difícil você olhar e criticar como uma obra de arte. É muito próximo. E se eu tiver um olhar de Leonardo da Vinci para essa situação, sempre vai ser um olhar de recusa. Não, isso não é arte. Veja. Se for o brasileiro, né? Então, isso não é arte mesmo. Agora, junto com a Lygia Clark, que foi a figura, uma mulher, mãe de três filhos, que tinha que botar os três para dormir e aí fazer a obra de arte, né? Ela fez os bichos. Eles só vivem se a gente manipular. Se você tiver a atitude de interagir com aquela obra, né? Que é um passo à frente, eu diria 12 passos à frente do Duchamp, assim, né? Que é uma atitude do observador. E pasmem, da gente também. Pasmem, mas tem alguns bichos expostos aqui no Mon que não podem ser mexidos. Isso, agora isso, a gente tem que fazer por conta, nós ainda não conseguimos lidar com a finitude. Né? Acabou aquilo... Meu Deus, eu posso lidar com a finitude de um parente ou com a minha própria finitude. Agora, a finitude de alguém que tem que ficar para sempre, tem que ficar para sempre. Aquilo é memória ali, você está vendo? Outra função da arte, né? De ser um voodoo, assim. É um voodoo. De ser um... né? Então, a gente faz... Fruto talvez da própria sacralização desses isso, objetos. Isso, sacralização não é outra situação. Não entender a própria experiência. Cultural. Como o bicho não pode ser manipulado, não pode ser articulado. Aquele lá, não. A gente faz reprodução. Isso também desde que a reprodução foi possível, né? Desde que a fotografia foi possível. Por um lado, esvazia, aí a gente vai entrar em outro podcast, que é a questão da semiótica, esvaziamento, né? a semiose e tal. Mas é uma situação assim, que ao mesmo tempo a reprodução esvazia o sentido, ela constrói outro. Ela constrói possibilidades de colagens, né? De interferência, sem interferir naquela obra que está sacralizada. Ela virou um santo mesmo. Isso. Ela virou uma coisa. Agora, deixa eu contar uma coisa para vocês, sensacional. Ano retrasado, saiu os anais das obras de arte e artistas do mundo no século anterior, século XX. Tá? Então, um troço de mais de 1000 páginas, certo? Caríssimo, R$5.000, né? Os anais, ó. O que é que significa para os artistas esses anais? É uma edição que vai dizer curatorialmente, quer dizer, de curadoria. O Agnaldo Farias fala que a primeira vez que ele ouviu essa palavra, curador, ele achou que era um xamã. Assim, é mais ou menos um isso, né? É o cara que é um edita curandeiro. Isso, que edita quem que é artista no século XX. Então, né? É a jurisdição do discurso. Isso, jurisdição. Daí, todos os curadores brasileiros, inclusive, né, tiveram acesso a esse... Tá, deixa eu contar o que, que tinha lá dentro. Eram três curadores que selecionaram quem eram os artistas do mundo. Um americano e dois europeus. Brasileiro e latino, nem pensar. Esse livro estava dividido em três partes. Arte ocidental, primeiras... 500 páginas. Arte oriental, as últimas 500 páginas. E no meio tinha duas páginas. De? Hélio Oiticica e Lígia Clark. Não tinha mais nenhum brasileiro. É. Presta atenção, nós não somos classificáveis. Uhum. O mundo não nos entende. Porque nós não somos classificáveis. Não é nem ocidental, nem oriental. Então, nós temos uma situação de diálogo com a arte contemporânea, por causa disso, recente, estupenda, porque nós já somos entre lugares há muito tempo. Uhum. Né? Então, a arte contemporânea, eu deveria responder essa questão do estranhamento, da recusa, em relação à arte contemporânea brasileira e o resto do mundo. Né? Se eu pudesse classificar, mas eu não consigo nem dizer o que é arte brasileira. A arte brasileira é feita por brasileiros? Quer dizer que quem está aqui também... que não é brasileiro, não faz arte brasileira, eu não tenho nem como definir. Essa definição, né? Pela geografia é algo romântico e estranho de entender, porque, imagina, a antropofagia já estava aí para tentar explicar que não é assim, exatamente. Né? E tem uma outra coisa para a qual a gente... É legal se voltar quando fala em arte contemporânea, que são para os coletivos, né? Que é uma tendência ultra do nosso tempo. Sim. Aí, que ficou mais forte a partir do surgimento do grupo Fora do Eixo, né? E que parece surgir desse desejo de escapar a uma cultura oficial, né? Senão tudo fica meio aburguesado nos conceitos, na forma de defender o discurso artístico. Os coletivos, a sua maneira, né? Buscando ali uma autonomia, uma gestão, uma economia solidária. Eu vi aqui que tem uma pergunta selecionada que é sobre mercado, né? Não, não é pecaminoso, não, a arte se relacionar com o mercado de forma alguma, né? Mas os coletivos vêm manifestando algo que eu acho bastante contemporâneo, se entender que o contemporâneo é essa desestabilização no discurso oficial, no dispositivo do tempo, né? E de lá saem coisas ótimas e que talvez não estejam pedindo, né, para ser referendado por um curador ou por um instituto que diga o que é arte. Então nisso eu vejo uma potência contemporânea de manifestação cultural em geral, artística e política, para a qual a gente tem que voltar a atenção, porque vale ressaltar também, já que o modernismo acaba sendo sempre um tema, uma referência, né? Já que nós estamos às vésperas aí de uma data simbólica importante, que é a de comemoração da Semana de Arte Moderna, é o momento também de estabelecermos a crítica ao modernismo brasileiro, porque a melhor maneira de homenagear algo que foi importante é movimentando através da crítica. Pensando sobre. E quer ou não, até pelo momento, talvez, histórico, né, que vivia o Brasil, o modernismo é uma das contribuições à cultura oficial. E os coletivos é um nadar contra a corrente da cultura oficial. Né? Então, o modo de ser do contemporâneo, ele é tributário, mas ele também é contraditório à cultura oficial com a qual contribuiu esses artistas todos, referendado pela burguesia, né? Mais do que a burguesia, os barões do café, né? Em São Paulo, no Teatro Municipal. Né? Então, eu acho que a arte contemporânea, sim, ela tem esse valor de aproximação com um modus operandi mais ordinário, não ordinário no sentido de desmerecimento, mas de mundano mesmo, de tentativa de horizontalização para escapar da cultura oficial. Né? Se a arte ainda tem que ser vista nesse viés que a gente está tentando falar, da transgressão, nada mais transgressor do que se organizar não só esteticamente, mas eticamente e economicamente fora da sombra da história oficial e da cultura oficial. E os coletivos têm feito isso, né? Tem muita coisa bacana rolando na cidade e que é arte, sim. Uhum. Boa se é. É inclusivo, né? É inclusivo. Inclusive do espectador. É transbordante, sabe? Isto. E a gente precisa estar com um olhar diferente. E se a gente trouxer um olhar clássico, né? Esse olhar da maneira como foi feito, né? Da fatura da obra, nós não conseguimos apreciar. Então, em relação a isso, é mais interessante a gente falar a apreciação, né? Um jeito de apreciar, do que ver, gostar, né? A coisa do gosto fica em segundo plano. Uhum. Os modernistas gostavam da ideia do pegar, né? Um poema para ser pegado, assim, não, sentido, não contemplado. Com todos os sentidos. É. Eu fiz uma crítica ao modernismo, agora estou repetindo uma sugestão, é óbvio, né? Colocando... Porque tem muita contribuição interessante. Mas eu acho que o contemporâneo está ajustado na ideia do pegar, né? Do viver com o corpo inteiro, escapando um pouco desse ato que é apenas contemplativo. Na verdade, a contemplação é reconfigurada com o tempo também. Uhum. Né? Se antes se contemplava de um modo, não podemos exigir que a contemplação seja igual hoje, né? Hoje a gente está aproximando a ideia de contemplação, de interação, de mediação, né? Porque contemplar parece muito passivo, né? É. E os observadores de obras nunca foram passivos. Não existe isso. Senão não... Uma herança de quando a arte foi cooptada pela igreja também, uhum, né? A contemplação tem parecia, a ver com essa espiritualização. Né? Por conta da edição da própria história da arte, parece que é um viés só. Parece, então é assim que tem que ser interpretado. Então eu não vou no museu porque aquilo não é para mim. Eu não sei interpretar. Né? Ou eu não quero interpretar, eu não quero engolir aquilo que a igreja me diz, então eu não quero interpretar dessa forma. Uhum. Né? Hoje a gente explodiu com isso. O que eu digo é que a própria arte explodiu com isso, convidando as pessoas a participar. Né? A Lygia Clark, ela teve tanto sucesso com... não só com os bichos, com todas as outras obras, na vivência das pessoas, um tanto catártica, né, com a obra, que ela se tornou terapeuta. Sim. Ela usava as obras dela para tratar as pessoas. Né? Ela fez psicanálise na Sorbonne, em Paris, e voltou e tratando as pessoas. Quer dizer, essa interação, né, essa contemplação, ela foi questionada. Contemplação do jeito... Agora, hoje em dia, se você quiser contemplar desse jeito, você pode também. Você pode estar diante de uma coisa também. Isso, assim, né? Como pode ser contemporâneo articulando signos exatamente, de outro tempo. Exatamente. Uhum. Então, essa democracia, né, que é a proposição da arte contemporânea. Né? Mas o que fica é a ideia de uma recusa, porque a gente, para variar, somos entre lugares, né? A gente tem esses dois momentos, três momentos, quatro momentos convivendo ali. Então, o que parece é que... não entendi. Isso até eu faço. Ou isso não é arte, não é possível. Ou, né, esse tipo de coisa é o que fica. Mas isso é uma visão completamente equivocada. Bem equivocada. Então, uma outra pergunta que eu preparei vai de encontro com o que vocês já falaram sobre... Acho que talvez o que mais incomoda, por exemplo, na arte contemporânea e moderna, o preto sobre preto é do Duchamp? Não, preto sobre preto é do Rótico, talvez? Rótico, eu não sei. Mas enfim, esse tipo de arte, Malevich, suprematismo... Branco Malevich, sobre branco. Branco sobre branco. Esse tipo de arte, Malevich, é vendido muito caro. E daí a pessoa pode pensar, ah, mas isso até eu faço, sabe? Eu coloco um quadro branco e vendo caro. E também o professor falou também sobre a jurisdição, sobre a arte. Então a minha pergunta vai nesse sentido. Como que você mensura o valor, tanto estético quanto financeiro, de uma obra de arte? Para responder essa pergunta, eu vou retomar alguma coisa que eu já falei, só para não precisar falar de novo, né? Porque daí iria tempo. Mas a gente costuma pensar a obra de arte com algumas teorias, né? Tem uma teoria interpretativista, uma que fala assim, bom, então se você conseguiu interpretar, se ela está significando alguma coisa, tem até dicionários, né? O que, que significa o cachorro na obra de arte nesse momento? O que, que significa o galo na obra de arte nesse momento? O que, que significa, né? E o artista está lançando mão de carimbos, né, para dizer alguma coisa, como se existisse um código, né? E a verdade tivesse assim no que ele quis passar para mim. Então, isso também é questionável e tal. E tem uma teoria que é institucional, que é aquela que diz assim, bom, se está dentro de um museu, é uma obra de arte. Se está dentro de uma galeria, é uma obra de arte. Então, acontece não só com... Eu falo muito das artes plásticas, né? Porque eu venho dali, mas a gente pode estender as artes. Não são só as artes plásticas, né? São todas. Mas existe uma edição. O mercado de arte é uma edição. Não é que você tem que estar no lugar certo e na hora certa, né? É uma negociação. Vamos imaginar que o mercado seja um artefato que tem posturas políticas, tem posturas institucionais, mas principalmente posturas culturais. O que, que é que eu estou precisando, né, para aquele momento, né, valer naquela cultura? Né, bom, eu estou precisando, nesse momento agora, eu estou precisando rechaçar os artistas. Né, quanto menos tiver, melhor. Então, a arte contemporânea ela não consegue nem ser vendida. Não existe um mercado de arte contemporânea. O cara não faz, por exemplo, tem uma obra muito bacana que eu fui esses dias lá no FIO, que é o Festival Internacional de Arte Eletrônica. Aí tinha uma obra lá que era, vamos lembrar o nome, Perfect View, que é vista perfeita, né? Visão perfeita. E aí você ia se aproximando, tinha um cubo, né, um cubo branco, como tem em todo museu, galeria, quando vai expor alguma peça, né? E aí lá em cima tinha um vaso bem parecido com um vaso chinês, todo bordado, assim. E aí a gente vai se aproximando desse vaso e vai percebendo que tem alguma coisa estranha na parte de trás. Esse vaso está mordido na parte de trás, tá, né? E aí você se vira para ver. Quando você se vira, ele percebe que tem um sensor ali em cima e ele não deixa. O vaso vira, assim, para você, né? Assim, tudo bem, que eu tenho um lado bem ruim, mas eu não vou mostrar para você. Isso é se aproximar da vida, entendeu? Se aproximar da vida. Então, já perdi. Eu estava falando do mercado, né? Uhum. Esse sujeito, infelizmente, me esqueci o nome do artista, é um canadense que estava lá. Infelizmente, ele não consegue vender essa obra. Porque a gente construiu a situação de obra dentro de casa, coleção de obra de arte, valor de obra de arte, de acordo com uns mediadores, como se fossem despachantes, assim, do que é que vai valer, do que é que não vai valer. Então, o mercado de arte, ele é como se fosse esse artefato de negociação, né? Esse artista, ele tem essa obra que é para expor no FIO, mas tem 1 milhão de desenhos que a galeria vai vender. Então, arte contemporânea não é desenho, não é aquarela, não é pintura, não é, né? Para o mercado de arte é. Então, essas rupturas à frente, né, as rupturas, os estranhamentos maiores, né, e essa sensação de até eu faço, né, precisa desse deslocamento. Para eu ver, meu Deus, que genial, que bacana. Eu faria o vaso e dava uma pancada no vaso lá, né, botaria um sensor lá em cima, trabalharia num coletivo para ter esse sensor, a ideia e tal, né? Mas eu não posso estar diante dessa obra dizendo assim, até eu faço. Não é porque eu não faria, eu faria. Mas o que eu tenho que ver é a ideia, é o processo, é o que aquilo tem a ver comigo. O que é que pode me fazer pensar que o ser humano, que eu, Luciana, em sala de aula, eu não mostro o meu lado B de jeito nenhum. Eu estou todo dia de salto, estou todo dia feliz, né? O que aconteceria se eu mostrasse que o meu vaso está quebrado para as pessoas dentro de sala de aula? Né? Se eu mostrasse o dia a dia do professor, que não é, não pode ser idealizado, não é um vaso, né? Eu lido com burocracia todos os dias, eu lido com 7 vezes a gente é avaliado em a cada dois anos aqui na universidade. Eu tenho compromissos com todos, eu vou para casa, trabalho final de semana, né? Esse seria o lado estranho do vaso, trincado, assim, né? Então, por que a gente faz isso? Porque eu aprendi assim, eu aprendi com a minha mãe e com meu pai, que estão dentro da cultura brasileira, de classe média, branca, letrada, blá, blá, blá, né? Então, isso tudo me fez pensar. Então, eu tenho que estar, assim, diante do quadro do Malevich, por exemplo, branco sobre branco. O que é esse vazio? O que é esse vazio? Quem que tem um vazio? Né? Esses intermediários pegam essa questão, né? Pegam essa questão como mercado de arte e fazem você sentir a necessidade daquilo. É assim que os preços vão, né? E eu acho fantástico. Eu acho que artista tinha que ganhar muito dinheiro mesmo. A gente tem uns expoentes, né, que não são exatamente os melhores, né? Eles têm obras fantásticas, mas eu não posso dizer que porque eles ganham milhões, eles são os melhores brasileiros. É ingênuo também, e talvez é romântico e novamente sacralizada a ideia de que arte e dinheiro não possam conviver, né? É um negócio meio bobo isso. Eu acho lamentável que não convivam, que não convivam mais. O artista vive de luz, né? O artista vive de prazer. Isso é um romantismo já superado, né? E você falava aí do até eu faço, é engraçado, porque não fez, né? Tem uma cronicazinha da Clarice Lispector, acho que se chama Libertação, em que ela diz assim, tudo bem que o Picasso é julgado pintar como criança de vez em quando, mas o que diferencia o Picasso da criança? É que a criança é criança e Picasso não. Então ele está indo para algum lugar, ele está forjando, ele está trabalhando no nível da arte, né? E isso é libertador. É disso quando você que vai fala para a teoria interpretativista, aquela, né? Olha, vamos pensar, né? Vamos contextualizar esse artista. Vamos imaginar o que é que ele estava querendo dizer, ou isso que ele está propondo conversa comigo. Primeiro que o julgamento que ele pinta como criança é bobagem, né? Ele desenha como criança, isso é uma bobagem. Mas mesmo quando essa bobagem aparece, é interessante ver, ainda assim, tem o que faz dele um artista é esse ir para, que não está lá naquele rabisco de criança que está sendo comparado, né, no momento. Mas eu acho, Cristiano, que a gente não pode tirar isso. É muito cansativo você ficar falando para a pessoa que diz isso até eu faço, que ela não faz. É muito cansativo. Eu acho que a gente está falando isso há 2000 anos, assim. Né? Os desenhos nas cavernas aqui, nas paredes, a arte pré-histórica brasileira. Né? Você estar diante daquilo e dizer isso até eu faço mostra uma ignorância absurda, né? E aí a vontade que eu tenho é dizer, não só eu, eu estou respaldada, né? Teoricamente. Graças a Deus. Posso, né, subir nos ombros. E aí eu digo, sim, você faria sim isso, né? Mas existe uma coisa além disso. Vamos pensar no que essa coisa te faz pensar, né? Saber que aqueles desenhos pré-históricos brasileiros reviram a história do mundo. A história do mundo é que aqui tinha 12 mil anos só, o ser humano aqui. A descoberta daqueles desenhos fez a gente provar que nós existimos aqui há 60 mil anos. Aliás, os índios, né? Que a gente rechaça tanto. Engraçado. Então, tudo isso faz pensar, entende? Por que que eu me dou o direito de dizer até eu faria uma coisa dessa? Você não pensaria nisso? Simples, né? Assim. Então, acho que a gente tem que concordar com essas pessoas. Sim, até você faria isso, mas vamos pensar além, né? Vamos questionar, vamos... Isso a gente tem, bom, em sala de aula, bastante também. Eu até teria mais perguntas, mas eu acho que vocês precisam ir. Eu só vou perguntar, pedir mais uma coisa, que é se vocês têm alguma dica cultural para continuar essa conversa sobre arte, um filme, livro, quadro, passeio. Enfim, vocês podem ficar à vontade para dar dica para o povo. Aproveitando que a Luciana afirmou várias vezes uma coisa que eu acho muito bacana, né? Que está próximo da vida, né? Esses acontecimentos de arte que estão mais próximos da vida e que vão caracterizando aí uma experiência com o tempo, contemporânea ou de hoje, recente, né? O mérito que se destaca nisso de estar próximo da vida, aproveitando esse mote, eu acho que o bacana é estar na vida também, né? Se aproximar desses coletivos, dessas linguagens, né? E, claro, é óbvio... consumir bastante o que está dentro dos museus, o que está nos livros, o que está na história cultural, da cultura oficial, romântica que seja, mas consumir tudo isso e transbordar isso com a própria vida, né? Estar nas festas públicas, no lugar onde o grafite está sendo feito, onde o rap está sendo cantado, né? Onde a poesia está sendo falada e vivida. Eu acho que isso é tão importante quanto indicações bibliográficas. Você viu que esse é o meu jeito de sair pela tangente. Eu vou deixar as indicações bibliográficas para a Luciana. Eu só ia confirmar o que você falou. Tem um crítico de arte muito importante, o Tadeu Chiarelli, e falou a respeito do incêndio do museu. Ele falou, então, a gente não precisa só... respeitar o museu, nós precisamos povoar esses espaços, nós precisamos usar esses espaços, a gente precisa mostrar para todas as pessoas que são espaços públicos, que isso. A arte é pública, que ela não é elitista nesse sentido, né? Que ela é sofisticada e ela não é sofisticada, ela puxa a gente para chegar nessa conclusão, ela puxa a gente para estudar, né? E ela evidencia quem não quer fazer isso, ela evidencia quem não quer estudar, quem não quer sair do lugar, né? Então ele estava dizendo o quão importante é a gente usufruir, né? A gente saber que é uma arte feita, que a gente pode escolher, que é absolutamente não... Ai, meu Deus, eu devia ter escolhido aquilo. Por que será que eu não escolhi? Né? Isso é muito importante. Né? E aí, vou começar a falar de valorizar, né, artista, arte e tal, mas acho que não chega ao caso. Não quero chegar nisso, que daí daria outro podcast também. Claro, como artista, como professora, eu tenho várias referências, né? Porque a gente tem vários modelos, né? E aí eu acho que só estudando que a gente chega neles. Agora, tem uma coisa que está sendo descoberta hoje... que eu acho que são importantes também, que são os artistas que não foram recolhidos pela história da arte, né? Uhum. Aqui no Brasil também, Então, a gente está fazendo, por exemplo, tem artistas que eu admiro muito, não só pela vida, mas pela obra, como pela vida, né? Que são mulheres, foram mulheres ofuscadas, elas não eram aceitas na Academia Imperial de Belas Artes, elas só podiam participar dos concursos, que era o concurso para viajar, e concurso de medalha, né, de ouro. E elas ganhavam. Então, elas não participavam, mas elas ganhavam. Então, uma delas era mãe solteira, ganhou antes de 1900, ganhou a prêmio Viagem, né, deixou um monte de gente aqui muito bravo, né? E foi estudar com Rodin. Ela era escultora, mãe solteira, foi para lá, estudou com Rodin, que era o mestre do corpo, né? Ela tentou fazer algumas esculturas em tamanho natural, fez, mas recatadas, assim. Porque as mulheres não podiam estar no mesmo lugar que um homem nu. Uhum. Então, elas não estavam habituadas, ou elas não tinham essa oportunidade de desenhar o corpo, né? Então, elas não tinham essa intimidade com o corpo que o Rodin tinha, né? Então, ela faz coisas maravilhosas, volta para cá, briga com as pessoas e é invisibilizada a partir daí, né? É a Julieta de França. Então, a gente está descobrindo essas pessoas agora que estão nos catálogos das exposições, né? Nas escolas de belas artes e tal. E aí a gente está fazendo exposições. Ótimo. Foi feita exposição também já, acho que foi a Verônica Stiger fez a curadoria de uma exposição da Maria Martins. Uau! Maria Martins também, né? Ela não figura entre os nomes da cultura oficial dos modernistas, sim, tributários do modernista, dos modernistas, porém ela faz uma escultura absolutamente sensual. O corpo da mulher aparece com toda a sua potência, vitalidade, sim, com seu erotismo, com sua sexualidade, né? Aqui em Curitiba tem a história da fotógrafa, né? A Fanny Volpe. Isso. Que também ficava à sombra do marido. O marido vai para a Alemanha e ela começa a fazer fotografias. Delas. E nessa fazer fotografias, quando ela assume o estúdio, que foi um dos principais estúdios de fotografia do Brasil na virada do século XIX para o XX, era aqui em Curitiba. Ela começa a modificar simplesmente quem é que vai protagonizar o primeiro plano na fotografia. Bota as mulheres para o lado da frente. Olha a revolução que isso não representa. E ela também não luziu em sociedade, digamos assim, a época em que essa cultura oficial, né, tributária dos modernistas estava sendo imposta. Na poesia, esqueci o nome da poeta, Gilca Machado. Na poesia, Gilca Machado, uma poeta muito boa, fazendo também a mulher protagonizar com sua potência com a sua sexualidade, sua potência, seu corpo, né, protagonizar uma poesia muito bem feita e que foi duramente criticada pelo Mário de Andrade. Né, por quê? Porque se era para constituir uma espécie de cultura oficial, não era isso que estaria no centro da discussão, né? Então, essas coisas... E daí, quando a gente pergunta para as pessoas, você se lembra de alguma artista brasileira? Só vem a Tarsila e a Anitta. Aliás, o Instituto Tomi Otaki, no ano passado, montou uma exposição, esqueci o nome do curador agora, isso é injusto, mas houve uma exposição chamada Invenções da Mulher Moderna. Paulo Herkenhoff. Herkenhoff, ele mesmo. Invenções da Mulher Moderna. Tem dois livros maravilhosos. Isso. E o subtítulo da exposição era justamente Para Além de Tarsila e Anitta, de Anitta e Tarsila. E ali aparece a Maria Martins, ali aparece a Fanny Volpe. Isso. Né? A Mira Schendel, que ele isso, gosta bastante. Coisas lindíssimas ali naquela exposição. Então, realmente, respondendo a tua pergunta, eu acho que se é para ir atrás de coisas, é isso que comece ficou aqui de fora. Pelo Brasil, né? Comece pelos invisibilizados, que aí você chegar nos visibilizados é bem fácil, né? Uhum. Bem imediato. E os museus estão fazendo umas falas, assim como o podcast, né? Os museus brasileiros estão fazendo falas com pessoas, com críticos, uhum. com artistas, que está tudo no YouTube, tudo. Então vai lá no Mar, por exemplo, no Rio de Janeiro, e veja as palestras, porque o artista expõe e também tem a fala. São duas coisas diferentes da outro podcast também. Então é isso. E eu queria parabenizar o projeto, viu, Renan? Muito bacana mesmo. O projeto que já tem esse nome de protagonismo estudantil, né? Ele já revela uma compreensão do que é a universidade, né? Que precisa ser ressaltado, né? Se não é o estudante a protagonizar, a gente não está falando de universidade, está falando de outra coisa, né? Então, parabéns pelo projeto e obrigado pelo convite. Estava faltando, né? Estava faltando para a gente falar, olha aí, tem um podcast, que legal. Muito obrigada também pelo convite. Eu queria agradecer a participação dos dois e eu acho que é isso. Valeu, querido. Além de mim, o Polifonia também é produzido pela Júlia Rinaldin, pela Luciana Marque, sob orientação do Carlos Pegurski. Nós vamos deixar alguns links e referências citadas no podcast no post desse episódio para vocês darem uma conferida depois. Eu também vou deixar algumas dicas de podcasts que falam sobre arte, se vocês tiverem interesse em conferir depois. Nós agradecemos a participação do professor Cristiano e da professora Luciana. Agradecemos a Coted pelo empréstimo do estúdio de gravação e a todos os que ouvem e compartilham nossos programas. Por enquanto é isso e até a próxima semana.